Certa vez, caminhando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem, rodeado de anjos. Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem. Não peques mais, Ele voltará. Escrito está. Cristo já vem, rodeado de anjos. Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem. Não peques mais. Jesus Cristo já vem, rodeado de anjos. Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem.